50. A chegada Mari para os 50, identificou o 1602. 1601, no autorizado nível 360. Autorizado ao 360, no 601. Cardeal 50 para interceptar o localizador, curva direita para o A060, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Ciente, cardeal 50. 6727, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230, limitado pelo localizador. Nós temos um passageiro cardíaco, já teve infarto antes. Ele não está se sentindo bem, eu solicito os médicos aqui dentro da área, aqui na posição 7. Ciente, iremos acionar os médicos. Muito obrigado. Pode informar se o sexo é masculino ou feminino? É um senhor de idade, já tem... O 1601, chame Recife no 3325, alterna 1288. 3325-288, no 601. 6727, mantenha 060 até atingir 170 nós e reporte com 70 para continuar a descida. Positivo, vai manter 060, reduzindo 170 nós. Cardeal 50 indicada. 50 está com 160 indicado. Pode mantê-lo até interceptar o localizador? Afirmativo. E aí, sim. É o Sola? Você. Já foi providenciada a ambulância, em mais alguns minutinhos estará chegando aí o atendimento. Possível, ele está sendo atendido com a médica que estava a bordo aqui para adiantar os procedimentos, ok? Gente, grato. Obrigado, senhor. Confirme nível 080. Positivo. Vou na tua de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi. A identificação mantém nível 080, reposta descida. A intenção do senhor Tango é aproximar o senhor. Aprovaria a prova do R? Sim, se foi na prova do R, mantém a nível 080, reposta descida. Tango. Vale. 727, confirmo indicada. Controle da média da patente de integralidade. 6727, confirmo indicada. Está com 180, reduzindo para 170. 170. O Web 6737 reporte com 170 nós. Ok, está mantendo agora 170 nós. 6737, desça para nível 040, mantém a proa. 040, mantém a proa, qual o limite? Web 6727, limite 070 de Simbra. 070 de Simbra, positivo. Meu, 3, boa noite. 1613, aguarde 360 Brasília. Gente, qual seria a subida prevista? Gole, transição ou fito. Gente, gole ou fito, graças. Web 6727, curva esquerda para o 1180. Esquerda 180 agora, 6727. O limite permanece? Permanece. 3, pronto, cópia. Pronto, cópia, Golda Mesa 3. Autorizado, Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, decola da pista 10, saída gole, transição ao fito, primeira curva à direita, controle 119, decimal 35, transponder 5425. 360, Upper Zulu 17, gole ao fito, curva à direita, 119, decimal 35, transponder 5425, Golda Mesa 3. Sete, gol no meio, no 3, correto, chame quando pronto, informe o portão que se encontra. Tá no portão 2, vai chamar pra não vai buscar aqui, né? 7. 1 no 8, 6. 7, vai chamar a torre 1 no 8, 6. Gol 1 no 6, 02, reduza para 2 ou 0, 9. 110, 9, gol no 6, 02. Gol no 273, chame Recife no 3325, aperna 1 no 288. 3325-288, obrigado, boa noite, 1-2-0-3, 7-3. Voador, é o Santos 3197, tá no queixo 3, para pushback acionamento. Então, 3197 autorizado, push e acionamento no portão 03, chame para o táxi. Chamará para o táxi, 3197. Sendo identificação, autorizado de chegada, Mari, desça ao nível 050, chame 6310. Adicional idêntico, Mari, descida 050, 6310. Cardeal 50, câmbio. Boa noite, gol 1865, com a informação Yankee. Sim, mano, gol 1856. Opa, perdão, 1856, isso mesmo. Gente, aguarde, Recife, nível 390. Na sua escuta, obrigado. O 1602, desça para o nível 030. Curva esquerda para o 085 para interceptar o localizador. Para o 30, confirmando direita 085. Afirmo. Controle cardial 50, retornando. Confirmo. Não consegui contato com a torre até agora na frequência prevista, poderia confirmar? 118.6, cardial 50. Estou tentando negativo contato, ok? Se não conseguir, vou entrar em contato com você, deixa eu ver se eu faço uma ponte com o meu pouso ou se eu arremeto. Vou tentar novamente. 121.9, cardial. Sente. Gol no 602, inicia redução para 1709. 1709, 602. 8, decolagem, repetição no 0, o Caracaju com curva esquerda, controle 1935, transponder 5147, 1856. 1856, correto, chama quando pronto, no portão 1-0. Chamada, obrigado. Para o Salvador, o TAN 3561, acionado, transporte o táxi, PLB de 162, 4 horas, confirme. 1602, confirme indicada. Cruza 200 para 170. Ajuste 1-0-1-1. Milhões, autorizado táxi, Juliette, Alfa, próximo ponto de espera, São Salvador, TAN 3561. São Salvador, o SCA, TAN, no ponto de alta descida. Taco Serra, Tango. Terça inicial, nível 040, reporte para modificação de planos. Cabo, reportará. Gol no 602, reautorizado 2 mil pés, ajuste no 011, reporte estabilizado. 2 mil milhões, informará. Chané 6310, reduza para 2509. 2509, 6310. só o Delta 3197, está com POB 164, está em alterna Guarulhos, está com 3 horas e 59. Alonso 49, libera a direita, ingresse na Alfa e após Delta e fomos para cruzar a pista. Confirmando, é pátio militar ou autoridade? Pátio militar. Gente, libera a direita e informa na Delta. Ok. Juste 1011. Ativa após o tanto autorizado, táxi via Índia e Alfa. E Torre 118, Estimão 6, Rio 11. Apenas uma correção, nosso POB é 169. Gente, 169 o POB. Positivo, senhor. Vai evitar a Delta. É 727. O vento 1 centena com 109, o tráfego livrando agora, está autorizado o pouso 6727. Livre pouso na 10, 6727. Torre Salvador, o country zono 3561, ponto espera, visão para a final. O cinto 3561 vai manter o ponto espera inicialmente. É. Salvador, 3603. 3603, eu falo, prossiga. Não há necessidade de efetuarmos um DLA, senhor. Já temos autorização e mais 15 minutos para retirar as malas dos passageiros que foram retirados a bordo. Está 3603, confirmando a mensagem. Puxa livre. AP 2000 pés, 10111, chamará estabilizado de LSX-Ray. Então tá, muito obrigado. Eu tenho mais 45 minutos para realizar o push, estacionamento e decolagem. Muito obrigado. C27 no solo 52, libera a direita 1219. O cardeal vai aguardar na Delta, ok? Confirmando o cardeal, vai dar passagem? Gente, o Webjet 6727 prossegue o táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 036727. O cardeal pode prosseguir após o Web. Sim. E confirmando, companheiro, essa aqui é a Delta que leva para o militar? Negativo, a Delta ainda tem... Acho que essa é a Eco. É, confirmando, é a Eco. Ok, prossiga até a Delta, fica... De frente para a entrada do pátio, ok? Claro. Preciso meu aluno, vai ali, mantém após o tráfego pousando. O C37 ali mantém o 90 tráfego, 561. 4071, aguarde Campinas, nível 340. Afirmo, Gol e transição Gonza. Lago Mike, mantenha mil pés e aponte para ingresso do corredor Interlagos. Marcelo, mil pés e aportará para ingresso no Interlagos, Vitor Bravo Mike. 602, no solo 54, libera direito, 219. Liberamos 219, 602. Salvador, boa noite, gol no 602, liberado. Gol 1602, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi e Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 602. Arima 100, gol 3961. O 3561 está livre, 110.08. Decolagem autorizada também, 5.6. Capturando o localizador com a pista à vista, chame 6310. Chame 6310, complete final, chame torre 118 decimal 6. 1186, boa noite, 6310. Salvador, Oxanair, 6310, boa noite. 6310, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardarei pista livre, 6310. 3561, não chama o controle, 1935, meu voo. 1935, obrigado, boa. Foi. Eco Serra Tango, plano modificado 57, desça para 1500 pés na proa da rotatória. Tango. O 4071, correto, informe o portão que se encontra. 7, quando, chame quando pronto, no portão 09. Eu só estará na rotatória visual com a pista, o Vitor Bravac. Batangu, Whisky, Fox Trot Lima, sem identificação, autorizado de chegada a mão, mantenha nível 090, reposto para descida. Já no ponto ideal, senhora, para descida. Whisky, Fox Lima, desce inicial, nível 080. 080, Whisky, Fox Trot Lima. Segunda Juliette, gol 1602. Gol 1602, ingressos via Juliette, portão 08. Juliette para o 8, 1602. 10-08, autorizado pouso, pista 10. Lirei pouso, pista 1-0, 63, 1-0. Você é decolado 591935, mano. Boa. Trulho tá 3197. Tantra 3197, contato radar, suba para nível 320, saída da El, transição Bless. Da El, Bless, 3197. Doutor Bravo Mike, confirme se está visual com o campo. Afirmativo. Chame agora torre 198 decimal 6. Torre 18612, a Vitor Bravo Mike. Torre Papatão Vitor Bravo Mike. Solo 1856 para o posicionamento no 10. Gol 1856, observando o tráfego da companhia estacionando no portão 08, está autorizado o push e acionamento. Ok, já estacionou lá, está autorizado, senta o táxi no 856. 7. Puxa, tá livre à direita, fundo 219-00. 219, chamé, é 319. Valdor, boa noite, 6310, chamé. Chamé 6310, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, portão 01, 6310. Salvador, que pode traduzir, mas informa que aceita a retornação para a final da 17. Posteriormente, cancelar nosso plano IATF. Tango, Whisky Fox Lima, inicialmente voa na proa de Amã. Aguarde retornação para a final da 17. Whisky Fox Lima. Gente, na proa de Amã, aguardando retornação 17, Whisky Fox Trax Lima. Controle Salvador, muito boa noite, 1398, ciente da informação Yankee, cruza 165 para 150, ciente da Yankee. Dono 398, sendo identificação, chegada a Mari, desse mantém nível 050. 050, Mari, 1398. Mike 10 milhas fora para a 17. Livre toca remetida, vento 110 com 10, Bravo Mike. Toca remetida autorizado, pista 97, Vitor Bravo Mike. Patango Whisky Fox Lima, desce e mantém nível 040. 040, Whisky Fox Fox Lima. Controle Salvador, Whisky Tango, atingindo 1510, avistando o aeroporto. Confirme. Whisky Tango atingiu 1510, está avistando o aeroporto. Chame torre 1-8, decimal 6. Tango. Oi, Salvador, de Papatango, Serra Tango, boa noite. Serra Tango, informa o final de 4 milhas, 17. Tango, informará. Vitor, filho Delta, liberado pelo 147 milhas, 18, 30 Yankee. Papatango, Vitor, quilo Delta, irá prosseguir sobre regras e instrumentos? Se possível, da presente, muda as regras visuais e, se possível, também por outra rotatória da presente. Patango Vitor Kilo Delta, desce inicialmente para nível 070. Você atenda você? 050, Vitor Kilo Delta. 5050, prova da rotatória agora, Vitor Kilo Delta. Inicialmente vou na prova da rotatória, Vitor Kilo Delta. Pode. 3603, prossiga. Pushback, acionamento, posição 7. Gente, o TAN 3603, no portão 7, mantenha a posição, observe um Boeing 737 da companhia que irá passar a sua retaguarda. Após o mesmo, em coordenação com a equipe de solo, está autorizado. Após o 37 para passar a retaguarda, autorizado, puxa, forma lá para o táxi. 3606. ONU 856 para o táxi POB, 174, autonomia 3 horas, alterna Salvador. Aguardando a autorização de pouso. Tango. Sente, autorizado o táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste 1011. Juliette, Alfa, no ponto de espera, torre 286, 1011, ajuste 1856. Autorizado, puxa, acionamento, reporte para o táxi no portão 04. Autorizado, reporte para o táxi do Gol 985. Solo Brasília, o Gol 963, pronto no portão 2 para o puxa e acionamento. Neste setor será o número 2 para o puxa e acionamento, o Gol 1613, aguarde. A gente vai aguardar. Para a base, Vitor Bravo mais. Acende a estação, chegada a mar e desce, mantém nível 060. 060, tá 3662. Câmbio. 5, alterno 288. 3325, 28, decimal 8, tá 3197, com Recife. Boa. Recife, Controle Salvador, muito boa noite. 3455, transfere descendo para o nível 100. Então, 3455, acendo a indicação, chegada BOF, desce inicialmente para nível 070. 070 na BOF, 3455, já reduzido, 259. Gente, mantém 259, então 3455. Azul 4071 no portão 9, autorizado o puxa e acionamento, reporte táxi. Atente a aeronave no portão 07, iniciando um Boeing, um Airbus A320. O TAP 3603 no portão 7, atente a um Embraer 190, iniciando o puxa no portão 09. É. No 398, confirma velocidade indicada? Por favor, qual é a saída prevista para o 6310 com destino a Recife? Saída Tuca, transição Aracaju, Roxiné 6310. Muito obrigado. 62. Gente. Bora 398, passar o 070 para 5000. Gente, Gol no 398, está autorizado 2 mil pés, ajuste no 011 via Mari. 2 mil via Mari, Gol no 398. Passará na final, Gol no 7, Vitor Bravai. Gol no 885, tá com 190 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Gol no 885, prossegue o táxi via Índia Alfa como número 2. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 6, ajuste 1011. Gente, Índia e Alfa, ponto de espera, chama a torre 186, Gol no 885. Chané 6310, autorização Recife. Nível de voo 350, informação Yankee. Gente, o Chené 6310, aguarde coordenação 350 Recife. consciente. Solicita mais um, toque remetido antes do posicional, senhor. Livre, toque remetido no 7. Livre, TGL no 7. Bravo, mais. Reporte, quantidade descida. Oscar, confiar. Torre Gol, noite 56, ponto 0-1-0. Noite 56, autorizado a linha de decolar pista 1-0, 110 graus, 1-0 nós. Linha de decolada 1-0, noite 56. E acionamento, portão 02, reporte táxi. Gente, vai reportar para o táxi, bola 603. Sobre vetoração, curve à esquerda para 085, Whisky Fox Lima. Esquerda 085, Whisky Fox Trot Lima. Com 165 a bordo, nossa autonomia de 3:45 e o alternado é o Galeão, Rio de Janeiro. 3603, prossegue o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista no zero. Chame a torre em 118 decimal 6, ajuste 10 11. 186 no 09, gente. Whisky Fox Lima, desça para 1500 pés na proa da rotatória. Whisky Fox Lima. 1500 pés na proa da rotatória, Whisky Fox Fox Lima. 3500 está atingindo agora o Vitor Filo Delta. Vitor Filo Delta, desse mantenha 2500 pés. 2500, Delta. 885 ali, mantém. Mantenha, 0, 1885. Via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 118 decimal 6, ajuste 1011. Sobre táxi, pedindo táxi, Juliette Alfa, posteira 8640, 7 anos de idade, avanço. Solo, boa noite, Webjet 6727, autorização no gate 3. Webjet 6722, aguarde, confie. Positivo, 6727 aguardando. O Mike na perna, de través, está visual com o tráfego na final do 1-0. 2455. E mantemos em pé e informa para virar base. Ok, nós estamos visuais com uma aeronave aqui, ali perto de Duna, aproximadamente. Sim, mas se agilizar, tem condições sim, de realizar o circuito da 1-7. Ok. O Vitor Bravo Mike vai então ingressar na perna do vento pela direita da 1-7. 3662 atingiu 050. 3662, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-1, reporte estabilizado no localizador. Tá 3662. Tá 3662, forma o tráfego 12 horas, 8 milhas. Está na final ILS. É um Boeing 737 da Gol. Sim, totalmente visual ao contrário. Era autorizado o ESC 350, informa o ESC 58. Decola pista 1-10, saída Pucaracaju, primeira curva esquerda, controle 1-1-9-3-5. Transponder 5-4-4-7. Chené 6310, correto, chame no portão 01 para o push e acionamento. Chamará portão 1 no push e acionar. Salve Salvador, Gol 1-3 para o táxi, está com 1-8-6 a bordo, autonomia é de 0340, alterna com 20. Teste Gol 1-6-1-3, observe um Embraer 190 da companhia Azul que irá passar à sua direita. Após o mesmo, está autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da pista 10. Ajuste 10, 11, torre 118, decimal 6. Gente, está visual com Azul, ele tem a preferência, prossegue atrás o 1186, o Gol 1163 de Alfa. 2009. Iniciando a redução 2003455. Autorizado com fins, nível 340, via Uperuísque 58, decola da pista 10, saída Gole, transição Gonza, primeira curva à direita, controle 119 decimal 35, transponder 5451. Programa será o número 2, aqui após o pouso do tráfego no zero, será autorizado seu pouso. Vai a ciência, Luiz, Fox Trot Lima. Se vou manter 2.500 então, por enquanto, você manda o visual com ele, não, aeronave da empresa. Gente, chame agora a torre 1-8, decimal 6, Vitor, Kilo Delta. 8-6, Delta. 9-4-0, autorização Guarulhos. Gol 1940, aguarde o 360, Guarulhos. Na escuta. 1.500 mantém, já pode visar o tráfego curta final, fazendo 360 agora para interceptar a final no 7. Eu não estou visual com ele, não, estou mantendo 2.500 por enquanto, você? Estou agora 3 milhas, 2 milhas e meia para a rotatória. Sim, estou mantendo 2.500 e já pode visar o tráfego. Eu vou reportar. Fundo 390, autorizado pouso de pista 10, 110 com 612 nós. Gente, seu limite é o curso do localizador 3455. Coral 220 limitado pelo localizador 3455. Controle o Gol 1885, curvando à direita. Gol na 398, estabilizado procedimento ILSX aí da 10. Fundo 398, autorizado pouso pista 10, 110-08. Grato, gol na 398. Estou na rotatória, o Vitor Cruz Delta pode fazer uma espera com a curva esquerda aqui? Afirmativo, faça com curva pela esquerda e aguarde instruções para interceptar final no 7. Eu poderia passar também quando for possível descer, pode ser? Estou mantendo 2.500. Seguinte. 10, ajuste no 0 no 1. 2.000 pés, 1-0 no 1, 3.455. Nível 360 via Uperuísque 50, decola da pista 10, saída da El, transição Diné. Primeira curva à direita, controle de saída 119 decimal 35, transponder 5407. Cliente do 1940, está autorizado nível 360 Guarulhos, decolando da 10 com curva à direita, saída da El Diné, Uperuísque 50. Controle 119 decimal 35, transponder 5407. Sete, gol 1940 correto, chame quando pronto no portão 08. Sete, chama lá. Tem uma tempo de espera. Agora. Fox Lima livre pouso no 7, 110-08. Sete, livre pouso no 7, baixou, travou e Fox Trot Lima. Pode descer para 1.500 quilo delta? Afirmativo, quilo delta, 1.500, final no 7, livre, aguarde autorização do pouso. Delta. Externo 2545. Recife 2005-2545, 856, 1398, no solo aos 18, direito 129. 319, boa na 398. A 398, autorizado táxi via Taxi Alfa, táxi lento, reporte antes da Juliette. Alfa, táxi lento, vai reportar antes da Juliette, boa na 398. Afirmativo, quilo delta agora, autorização de pouso. Delta. Salvador, boa Boa noite, Epsilon 157 out of level 180 from level 110 to Alpha Golf November. Final no 7, ok? Aguarde para cruzar o campo ainda. Afirmativo, mantendo espera sobre Tatuá 1.10, isso é bravo mais. Down to flight level 050, bound for arrival, Epsilon 157. Passo na final da 1.0, alinhada e manter na 1.0, 3.603. Estabilizado, visual com a pista. No localizador, visual com o aeródromo 3455. Tame torre 1.8, decimal 6. Agora com a torre 18.6, 3455. Final 17, trem mais travado, Vitor Field Delta. Vitor, Kilo Delta. Vai empatar com o tráfego da TAM que está na passando externa agora, ok? E, então faça um 360, mais um 360 pela esquerda. E reintercepta a final da 17, aguardando a autorização de pouso. Estou aqui já 3 milhas, legal. 3 milhas, dá para prosseguir, não? Negativo, 3-0 pela esquerda e reporte interceptando. Positivo. Torre Salvador, boa noite, 3455, já passou em Dia Serra. 3455, aguardando pista livre. Torre 98, libera... 3662, libera direito, 129. 209, 3662. Tá 3.03, 090 graus, 629, o tráfego tá livrando, tá livre, seu decolagem. Decolagem livre, 3.603, iniciado. 3.325, alterno 288. 3.325, 1.288, boa noite. Juliette, reporte antes da Juliette, o TAM 3.662. Alfa, reporte antes Juliette, tá 3.662. 1398, ingresso táxi Juliette, portão 02. Juliette 02, 1398. Confirme, acho que é Golfo Serra. Mantenha o perfil da chegada, acho que é Golfo Serra. Cruzou com a aeronave e na final para a 190, prossegue agora para a perna do vento pela direita da 197, o Vitor Bravo Mike. 3455, autorizado pouso 090, 8 nós. Autorizado pouso 45. Interceptou a final da 17, trem mais travado, Vitor Kilo Delta. Autorizado pouso no 7090 com 8 nós, o Vitor Kilo Delta. Delta. Decolada aos 23, 19 e 35. 035, boa noite. 157, descent level 040. Descent level 040, down 157. Salvador, boa noite. Descent 3603, decolona da El, passa 2000 pés. Descent 3663, contato radar suba nível 340, saída da El, transição de NER, 3663. 340, saída da El, direto de Netan, 3603. Poder Salvador, Santos, 3603, solicita direto de Nel. TAM, 3603, inicialmente mantém o perfil da saída, aguarde coordenação com o Centro Recife. Aguardando, 3603. Você já atendeu, 50. Busca Golf Sierra, via Mari, autorizado 2000 pés. Ajuste 109. E final no 7. Passou para a final do 107, para todo final, Vitor Bravo Mike. Boa noite, 3455, livrou? Tá, 3455. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3455. Quilo Delta, seu solo 24, frequência livre estacional. Ativo, mantenha o perfil da chegada. Mantenha 050 até ITAP, após ITAP está autorizado 2000. É Portugal 157, reduce 220 knots now. Salvador, Webjet 6727, portão 3, puxe bem acionamento. Webjet 6727, no portão 3, autorizado, puxe e acionamento, reporte táxi. Reportará. Decolada aos 2.1935, meu bom. Controle 1935, boa noite. 55, ingressa na Juliette, portão 10. Juliette para 10, 3455. Ationa seu contato radar, suba para nível 340, saída Gole, transição Gonza. Gole Gonza 340, 4071. Vitor Bravo Mike, livre pouso, Centena Comércio. Pouso autorizado, 997, Vitor Bravo Mike. Furo número 3, livre decolagem, Centena Comércio. Entre em campo, 90, igual a 63. Again. Portugal 157, would you please confirm our sequence for landing? Number 2, Portugal 157. Okay, copy number 2, and is it possible for you to confirm the position of number 1? Te informe livrando a pista. A Portugal descende 040. Descending flight level 040, I'm requesting the position of number 1. 935. 935, boa noite, 63. Could you please give me, será possível de me dar a posição do número 1, por favor? A 12 milhas da posição do 1, né, o Charlie 208. Número 1 is now 12 miles from the Luna position, and it's Charlie 208. Okay, we copied the traffic up to 157. Obrigado. Right, Portugal 157, so expect radar vector spacing. Okay, we can reduce our speed further if you wish, Portugal 157. Correct, you can reduce, but it's not sufficiently. Chegou na 63, decolou, boa noite. No 63, aguarde. Está 3603, chame Recife, 3325, ao termo 288. 3325, 288, obrigado, boa noite. Bono 6113, contato radar, subo para nível 360, saída Gole, dança ao fito. 360, na Gole ao fito, gol 1613. Portugal 157, turn the right, heading 240. Your limit is magnetic 110 of Simbra. On heading 240, say again the last part of your message for small 157. Your limit is magnetic 110 of Simbra. Would you please confirm that the limit is radio 110 from which VOR? Radio 300 of Salvador VOR, Air Portugal 157. Copy. ...727 para o táxi com 153, tá 250 Guarulhos. Web, jet 6727, autorizado táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0. Ajuste 1-0-1-1, vai chamar a torre em 1-1-8, decimal 6. Positivo, ponto de espera 18-6, via 11, obrigado. 157, shock speed, now. Tower 157, we are doing 200 knots. The speed is 170 knots, for Portugal 157. I'm sorry, we are unable to call 157. Patan Golf Golf Sierra, passabilizado. Separou o Sierra? Informe estabilizado, Oscar Golf Sierra. Já estou no localizador, Sierra. Sim, chame agora torno no noite desse mal meio. Oscar Golf Sierra? Afirmativa, chama a torre, 186. Oi, Oscar Golf Sierra. Portugal 157, turn left heading 170. Your limit is localize the course, 157. Left on heading 170, limit will be the localizer of which 157. Portugal 157, descent 2000 feet, can 81011, report established. Down 2000 feet, can 81011, I will call you established, Portugal 157. Air Portugal 157, to intercept localized course, turn left, heading 140. Left on heading 140, clear to intercept localizer in Portugal 157. 13603, chame agora Recife 13305 ao termo 288. Do 4071, chame Recife 13305 ao termo 288. Recife agora, em 13325, alterno 288, 4... Uno 6113, chame Recife, 13325, alterno 288, voe direto ao fito, gol 1613. 13325, 288, voando ao fito, 1613, boa noite. Portugal 157, report established. 727 decolada aos 34-1935, bom. Obrigado, 1935. Final no 7, já. Aí. Sandy Franklin. Portugal 157. Portugal 157. Stand by, turn this frequency. Portugal 157, contact the tower 118.6. Portugal 157. Controle de Salvador, Webjet 6727. Zero 1-0-0 degrees, 08 knots. Portugal 157, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Portugal 157. Would you please confirm that we have a full length runway? Full runway, full runway. Thank you, Portugal 157. No solo aos 35, direito ali. Para o táxi POB 99, autonomia 0256, alternada Caju. Chanel 6310, autorizado táxi via Taxiways India Alpha até o ponto de espera da pista 10. Lá chamará a torre em 118.6, ajuste 1011. Ajuste 1011 via India Alpha, naquele ponto 1186, Chanel.